Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Sejam todos bem-vindos à Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado a achincalhar a vida moderna, a destruir com o Brazilian Way of Life, aquela parada blasé. E esse espaço tem como o seguinte mote: desmascarar alguns dogmas, fazer desabafos sobre a real necessidade de algumas coisas desnecessárias e escrachar da maneira mais amaldiçoada possível todas essas coisinhas nhenhenhen que tentam nos empurrar goelas abaixo. Ô Alexandre, antes de começarmos aí o tema principal desta semana, vamos fazer aqui uma retrospectiva da reação de muitos ouvintes a respeito do episódio anterior, né? Quando metemos o pau no Bonovox e na sua banda U2. A gente já sabia que perderíamos muitos ouvintes, né? E seguidores lá na nossa fanpage, isso aconteceu. Afinal, é uma das bandas mais populares do planeta. E eu vou aqui ler um e-mail de uma ouvinte que está com o coração ferido. Abre aspas. Não acredito que o podcast que eu mais gostava de ouvir e que eu considerava o mais inteligente da podosfera pôde falar tanta crueldade e imbecilidade da minha banda preferida. Bonovox tem sim seus defeitos, mas suas músicas geniais reparam todos os erros. Espero. Agora a parte mais fofinha aqui do e-mail dela, é. Alexandre. Espero que o The Edge enfie uma guitarra no rabo de vocês. Ai, cara. Beleza, é de uma sofisticação. Os ouvintes... E a gente encontra só nas melhores estribarias da Suíça. Os ouvintes são no mesmo nível das pessoas do lado de cá, né, cara? Eu ouvi o disco novo do U2, viu, cara? É uma bosta, parece Coldplay. Mas, e Alexandre, são águas passadas e nesta semana vamos demonizar ali uma outra galera. Isso, né? Quem gosta do Coldplay agora. Quase. É, tá por aí. Deve gostar também, viu? A sugestão foi dada pela nossa ouvinte, Daiane Chioia, acho que o sobrenome é esse. E eu vou ler aqui, Alexandre, o e-mail dela, nesse momento, abre aspas. Posso dar uma sugestão de tema? Já foi pincelado em outro podcast, não me lembro qual exatamente, mas acho que o teatro moderno vale a pena ser explorado, leia-se achincalhado. Principalmente aquelas salas lá da Praça Roosevelt, né, que fica aqui no centro de São Paulo. Putz, querido. Né? Como é o nome da galera? Os Sátiros, Espaço Sátiros. Tem vários ali. Tem vários, tem vários. Então, voltando no e-mail aqui, principalmente os da Praça Roosevelt, pois me matam aqueles intelectuais dos parlapatões e companhia. E suas peças regadas a peitinhos desnudos. Uma vez fui ver uma peça lá com uma amiga badabauê e comecei a ter ânsia de vômito por causa de um jogo de luzes frenéticas na minha cara, acompanhado de um som que parecia vir das entranhas do capeta. Olha que cenário pós-apocalíptico, hein, Alexandre? Só na Praça Roosevelt mesmo. Tive que sair para não vomitar no hipster da minha frente. Ainda bem, porque depois minha amiga contou que na cena seguinte a atriz dava à luz a uma manga. Isso mesmo, tiraram uma manga chupada da buceta da menina. Ah, genial, Alexandre. É o cão chupando manga. Demais para mim. Beijão. Muito obrigado, o Daiane, fantástico o seu e-mail e a sua sugestão. Vá ao teatro, mas não me convide. Realmente o teatro tem algumas coisas bem bacanas, né? Mas é um universo que pode ser muito abstrato e então nas mãos ali de um pseudo-intelectual pode transformar-se, obviamente, em algo muito imbecil. Tudo isso me vem à cabeça uma figura que é aquele cabeludo, cabelo enrolado, foi casado com a Fernanda Torres. Gerald Thomas. Gerald Thomas. É a primeira pessoa que me vem na cabeça. Então eu poderia, além de dissecar aqui a imagem dessa pessoa de teatro, que é o diretor, que nada mais é do que aquele cara que quer comer aquelas meninas começando ali no teatro e tal. Fisicamente, aquele cara, meu cabelo meio ceboso, camiseta e cachecol, não importa que temperatura esteja. É, regata e cachecol, não importa. Você está fazendo menos 2 ou 30 graus. Exatamente, exatamente. Daí, ali... E a gente vai falar até daqui a pouco do Gerald Thomas, né? Tem uma ouvinte mandou um e-mail falando sobre ele, porque o pseudo-intelectual Badabauê é aquele cara que na maioria das vezes é um engodo, né? O cara não tem conteúdo nenhum. Isso. E ele decora ali algumas coisas, né? Se mete a fingir que sabe das coisas, isso, né? Exatamente. Que tem de tudo. Lê o cabeça de notícia, né? Aquela pessoa que lê cabeça de notícia e depois acha que já pode opinar sobre qualquer sai coisa. Sai por aí dando barrigada, né? Isso. E ali, nesse universo da Praça Roosevelt, que já foi conhecido como Boca do Lixo... Eu gostava mais quando tinha mais puteiros do que teatros. Vagão, cute, né? Não tem mais lugar. O cute? Eu acho que não, cara. A última vez que eu fui lá foi na minha despedida de solteiro. Então, ali, eu tive a oportunidade. Eu fui tomar uma cerveja uma vez ali, né, cara? Mas sei aí lá. Você ficou falando de pensamentos contemporâneos. Exato. Não, você fica ali com as parabólicas atentas, você fica ouvindo as maiores imbecilidades da face da Terra, né? Um monte de coisa óbvia. É, lógico. Isso é o que me enche o culhão. Isso, os caras ficam falando ali de Nelson Rodrigues. Mas pra mim, esse universo, assim, ele tá muito ligado a isso. Os caras que leram alguma coisa, não vou dizer que não tem as suas formações ali de teatro e o cacete A4. Mas a maioria é engodo. A maioria paga pau pra diretor. Nunca frequentou uma escola. Mas enfim, aí você tá ali naquela região, e daí você sabe como é que é depois das 2, 3 da manhã. Todo mundo bêbado, meu amigo. É que aí que você vê que a verdade vem à tona. Porque aí acontece justamente isso que eu falei. É diretor querendo sentar o rei nessas atrizinhas novas. Tem menininha aqui sem o menor talento querendo fazer uma ponta na peça de não sei quem. E, cara, basicamente é esse tudo universo. Tudo fudido, não é porque teatro não dá dinheiro. Não tudo dá dinheiro. Todo fudido, mundo fudido. Tudo dividindo uma cerveja em 16 exatamente. Pessoas. E todo mundo com rinite, porque aqueles teatros estão todos cheios de ácaros, né? É verdade. E fica com aquela pose, né, de todo blasé, ah, eu sou foda e tal, traz mais uma Antártica. Essa você paga. Essa você paga. Essa é por sua conta. Cara, mas eu tô com um projeto, essa é a palavra que você mais ouve. Eu tô com um projeto, cara. Com um projeto aí, cara. Aí o cara pega, abre as mãos e abre os braços e fala, balança a cabeça, eu tô com um projeto. Eu tô com um projeto aí, cara. Daí sempre vai tem um... Vai ser foda, vai ter investidor, tem nada, cara, vai ser uma bosta. Tem sempre um ator que participou, fez ponta numa porno chanchada e entra no projeto do cara. Pode ver. Basicamente é isso. Vocês que adoram aquela região ali, lamentamos profundamente. Vocês serão os... Você vai se ofender hoje por aqui. Melhor, se você é frequentador, não ouça isso. Então... E com essa função paralela, né, do teatro, de ser um criador, né, de pseudo-intelectuais, muitos imbecis colocam uma roupa descolada, né, e se disfarçam de alguém, né, com QI elevadíssimo, para pegar uma mulher ou, quem sabe, um homem, né, dependendo do gosto, porque ali é uma selva. E em cima disso, Alexandre, uma ouvinte disse que uma amiga dela, que tinha 17 anos, caiu nos encantos de um descolado, né, frequentador de teatro. Eu posso dizer, aquele cabelão enrolado, tá, a barba. Ela vai descrever aqui exatamente o que você tá falando, abre aspas. Eu achava o cara meio sujo, barbudo demais, parecendo um mendigo. Facilmente confundível com o Marcelo Camelo ou com o Otto. Dois ícones, né? Da mendicância. Do neandertalismo, né? Terrível. Eu sinto o cheiro de umbigo sujo só quando eu ouço o nome Marcelo Camelo. Mas enfim, voltando ao e-mail. Mas minha amiga se apaixonou e gastava todo o dinheiro que o pai dela dava para pagar a faculdade com ele. Quando começou a chegar carta de cobrança, o pai dela foi atrás e descobriu que ela gastava grana comprando maconha para o namorado e com aqueles hotéizinhos ali na Amaral Gugel, no centro de São Paulo, que não vetam a entrada de menores de idade e nem de animais. Cara, é tão engraçado que a partir do momento que foi citado que esse seria o tema, pipocaram e-mails e a gente usa esse espaço aqui pra descer o pau. Acho que todo mundo fica pensando, pô, até que fim alguém vai falar desses caras, né? Então tem outra história aqui parecida que foi relatada e a pessoa não quis identificar. Ela nos disse que a prima saía com um ator de teatro que não tinha onde cair morto. Pode ver, é tudo muito parecido, cara. É tudo muito parecido. Ou o cara é da Globo, ou o cara tá fudido. É. A minha prima estava encantada com o intelecto do moço, que dizia ter estudado artes cênicas em Nova York e até encenado na companhia espanhola La Furia del Ball. Acho que é assim, porque é em catalão e o meu catalão não é dos melhores. Meu também é. Mas, como a verdade sempre aparece, minha prima descobriu que ele tinha parado os estudos no supletivo do primeiro grau e o lugar mais perto de Barcelona que ele esteve foi em Santos, na ponta da praia. O pior é que a minha prima já tinha liberado até o toba pra ele. Pô, Alexandre, você conhece o Zé Celso Martinez? Esses dias eu assisti um documentário da vida do Glauber Rocha. E o Glauber Rocha morreu já faz tempo pra cacete. E o Zé Celso Martinez já tinha aquela cara dele, sei lá, mesma 35, cara. 40 anos, e não muda. Quando o Beatles fez sucesso, ele usava o mesmo cabelo, só que já era branquinho, cara. Aquele cabelo mop top, né? É. Tá longe dele ser um diretor de vanguarda, né? Mas ele tá aí, no mesmo balaio, né? Como é o nome daquele lugar lá que ele... Teatro Oficina. Teatro Oficina. Teatro Oficina, um espaço no centro de São Paulo, que na ditadura foi fechado e tal. E ele acabou tomando conta, eu acho que até hoje. Ele tá nessa. Cara, eu não vejo problema não, assim. Mesmo porque ele é um cara muito caricato, né? Um cara muito engraçado. Sim. Ele é uma mistura de Shakespeare com Alexandre Frota. Porque o teatro dele é calcado na putaria. Exatamente. Já assisti peças longuíssimas, Romeu e Julieta, 5 horas de peça. Puta, já saco, cara. E haja saco mesmo, porque esse Teatro Oficina não tem, pelo menos na época que eu fui, não sei como é que é agora. É um teatro de arena, não tem assentos, você senta em andaimes. É, isso mesmo. E fica em pé. Só que é uma putaria da porra. É todo mundo peito pelado. Pra lá, saco pra colar. Exatamente, é uma putaria. Eu acho, na época que eu fui, as moçoilas que tocavam com Itamar Assunção faziam parte da trupe do Zé Celso Martinez. É uma liberdade. Ali tava sexo, drogas e rock and roll. Troca o rock and roll pelo MPB. Exatamente. Mas tava ali o tempo todo, né? Tudo ali. Aí tem um determinado momento, uma dessas moças chega no cara da plateia, um sortudo da plateia, começa a baixar as calças dele, botar o pinto do cara pra fora pra fazer uma gulosa. É, tá brincando. O cara tomou um tapão na cara da namorada, pá! Namorada do lado. Eu acho que ela já chegou pra provocar mesmo. Não tem nada que eu acho pior. Aí a namorada saiu chorando e ele com a rola pra fora, saca? Com as calças do joelho. Ô, amor, andando igual um pinguim. Oh, espera. Cara, eu fui poucas vezes no teatro, pouquíssimas vezes, dá pra contar no dedo. Geralmente por convites inusitados. Pra comer alguém, geralmente você é pra comer isso, alguém. Isso, exatamente. Mas eu sempre sento lá no fundo, cara. Porque eu faço questão de não correr o risco desse tipo de interação. Você nunca sabe que diabo vem na cabeça de um diretor desses aí, né? Pode ver, toda peça com interação mais cabeçuda, assim, você sempre corre o risco de vir um ator ou uma atriz. No caso aí foi uma moça querendo pagar um boquete pro cara, mas de repente poderia ser um cara. Vai saber, cara. Eu sempre, quando eu vou ao teatro, eu sento lá no fundo. Uma que dá pra eu dar uma cochilada. Caso seja uma bosta. É, como eu assisti aquela peça Calígula com o ex-marido da Cláudia Raia lá, Edson Celulares. Aí eu já ia falar Alexandre Frota. e eu fiz isso, cara. Sentei lá no fundo pra não correr o risco. Uma que ele ficava pelado, vai que, né? Vai que genitária sobe. Dele me dá uma chapuletada. Ô, Walter, o ouvinte Denilson Nixon falou que foi assistir uma peça cabeçuda do diretor Lenerson Polonini. Ah, é minha ignorância, não conheço ninguém do teatro, cara. Tem uma amiga só que eu conheço do teatro, que é a Rose, que é atriz de teatro, é a única exatamente. Pessoa que... Ela, acho que Nelson Rodrigues, eu acho Nelson Rodrigues foda pra caralho. Eu não sou muito fã não, mas eu assisti uma peça dela, inclusive, Sete Gatinhas. Não, foi Bonitinha, Mas Ordinária. Mas enfim, dando sequência aqui no e-mail do Denilson, abre aspas. A peça foi bem bacana, pois eu considero esse cara muito bom, mas a plateia era um zoológico. Além dos tradicionais hipsters com o tênis verde e o casaco do avô, tinha também uma mulher com um encharpe de pele sintética que imitava uma estola de Vison com cabeça e rabo de bicho, olha só. Começa a cabeça isso. E o final da estola, isso, né? O rabo. Parece o lance do Mozilla lá, né? Só que, ao invés de usar o Vison como animal, a peça de roupa tinha dois cães engatados pela parte de trás. Como se tivessem acabado de trepar e ainda estivessem engatados. Eu já vi isso na rua, cara. Sério? É tipo uma estola mesmo, assim, né? Um encharpe, um cachecol. É. Ao invés de ser como os europeus usam, né? Um vison, né? Aquele bicho, né? Que parece uma lontra. Não, são dois cachorros engatados mesmo. Parece que... Sabe quando o cachorro fica engatado? Correndo do lado pro outro. Eu já vi isso na rua. Olha, cara. Só, cara. É engraçado essa ideia. Sensacional. Então, eu fico vendo as pessoas falar dessa galera, o público de teatro. Mas uma das minhas últimas experiências no teatro... É um teatro famoso, que eu não sei o nome. Tem nome de algum artista velho. É tão famoso velho. Que você não faz melhor. Não, é nome de artista velho, né? Paulo Heró. É, talvez. Paulo Altran. Isso, alguma coisa Paulo assim. Paulo atrás. Isso. Paulo latejando. Então, e aí um amigo meu, Cláudio casou há muito pouco tempo atrás, o Cláudio pegou e falou assim, cara, tem uma peça aí que um aluno meu tá participando, tá afim de ir lá. Falei, pô, você tá batendo lata, sabe? Ah, vamos aí ver qual é. E aí, a peça, ela era feita de vários esquetes, sim, né? Então, ou seja, tinha muita gente. Monty Python. Monty Python desgraçado. Do mal. Do inferno, cara. Porque ali a gente tava falando de nenhum profissional, nem amador, na verdade. Pessoas que tinham que fazer uma sketch. A verdade era essa. Pessoas comuns, pessoas sem comuns. O menor talento. É como se pegasse eu e falasse... Pegaram bostas da arte cênica pra tentar fazer um lixo qualquer. E aí, cara, eu fiquei observando a plateia. Como eram muitas pessoas que iam participar da peça lá, né, atuando, a plateia tava repleta de familiares. Obviamente, cada um daqueles... pseudo-atores ali. Porque numa situação dessa é só familiar. Exatamente. Mesmo que vai pra ver cada um dos pseudo-atores ali levou, sei lá, deu seus ingressos pra professor, como foi o caso do aluno do Cláudio, e pra familiares. E, cara, era um absurdo, porque, na verdade, todo mundo só ficava esperando a hora que ia aparecer o seu parente ali na pra aplaudir. Então a galera tava cagando pros outros, né? E uma, coitada, uma moça, que eu acho que essa, inclusive, levou poucos familiares, ela deu uma travada no meio do texto dela. Aí logo começou a vaia. Aí, né, cara, ela travou e eu achei, deve ter a ver, né, com a peça. Aí não, ela travou e o pior é que ela foi tentando e começou a chorar. E até então, o nego começou a rir, outro da gargalhada, se algum tivesse um ovo, já ia jogar um ovo na cabeça dela. Até, cara, que veio um uníssono no, coitada. Cara, acho que isso pra um ator... Deve ser a maior desgraça da face da Terra. Mas é engraçado, ou seja, não... porque existe o público de teatro e existe esse público que não é de teatro, né? Ah, hoje a galera tá indo mais, né? Porque tem esses stand-up, esse blá blázinho todo. A comédia acabou salvando, né, um pouco o teatro, mas coisas mais de drama, assim, acho que continua no limbo. O Alexandre, você citou aí o Gerald Thomas no começo do episódio. Então, é outro cara também que não é de vanguarda, né? Ele é mais velho que a Bíblia, né? Mas ele é tão polêmico que merece aí uma citação, né? Porque um monte de gente acha que o cara é foda e uma horda de críticos também fala que ele é um grande imbecil. Sim. Né? Você acha ele um imbecil. Tô do lado dessa horda. Então, esse cara consegue me deixar confuso porque ele é tão... Ele tem uma capacidade tão grande, né? De não se fazer entender... Que eu sempre que ouço o nome dele me lembro de uma frase de um roteirista de cinema que eu conheci, acho que você conheceu também, o Tyrone Feitosa, que ele sim, vou dizer que eu sou amigo dele, mas tive o prazer de trocar algumas palavras, e ele tem uma frase que é fantástica, e toda vez que eu ouço o nome de Gerald Thomas eu lembro dela, é mais ou menos assim: se você não consegue ser bom naquilo que faz, que seja pelo menos incompreendido. Isso eu acho que define o Gerald Thomas. Thomas, cara, foi feito pra ele essa frase. Porque, cara, ele dá uma cabeçada lá, cara, e as pessoas, que ele tem uma presença forte, assim, ele, né? Ele então, sabe se vender exatamente, foda. Exatamente. Então, cara, o que acontece? As pessoas têm até medo de perguntar pra ele, ah, mas o que, que você quis dizer ali no texto, na hora que fala assim, ah, o macaco vomitou ouro? O que você quis dizer com isso? As pessoas têm medo de perguntar pra ele. Não, muita gente não contesta. E ele dá um soco, como você não entendeu? Eu que estive em Nova York, em Londres, em Berlim. Eu comia a Fernanda Torres. É mais ou menos por aí, cara. E esse cara tem uma trajetória internacional, né? Eu acho que ele se naturalizou em inglês, inclusive. Porque ele nasceu, acho que no Brasil, mas se naturalizou, naturalizou em inglês. Esse nome não é dele, tenho certeza. Então. E esses caras comem mulher pra cacete. Eu vou virar diretor de teatro, vou virar dramaturgo logo, cara. Eu vou parar de escrever podcast e vou escrever peças. E minha mulher vai ouvir isso aqui. Quer o quê, filha da puta? É! Então, a ouvinte Thalita Bueno falou que assistiu há não muito tempo uma peça do Gerald Thomas em Londres e disse que lá a coisa não era muito diferente daqui não, abre aspas pro e-mail dela. O público dele consistia basicamente naquela galera blasé que vive no bairro do Soho, né, que é um bairro, né? Teve um Soho. Cara, eu estive em Londres uma vez na minha vida, fui pro Soho lá, mas realmente é uma galera muito jovem, muito blasé mesmo. Vila Madalena, assim. Sim, cara. É uma Vila Madalena com um segundo grau completo. Tomada banho. E é uma galera que vive drogada, é impressionante a quantidade de cocaína. Uma padaria não consome farinha igual aqueles caras do Soho. Voltando ao e-mail. Na saída do teatro, uma trupe com umas 8 meninas resolveu improvisar uma performance ali mesmo na calçada. Mas uma delas, no meio da dramatização, rolou em cima da merda de um cachorro que não deveria estar ali e começou a chorar. Coisa, né, cara? Devia fazer parte da festa, a bosta do cachorro. Ela tinha que improvisar, afinal de contas. Ouvintes do nosso podcast Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Assim vocês vão ficar ligados no que vai acontecer nos próximos episódios do nosso podcast. Dá pra mandar e-mails com as suas sugestões de episódios, academiadetretas@gmail.com. Nosso podcast está lá no SoundCloud, dá para instalar aplicativos, nosso feed para vocês atualizarem seus iTunes e outros agregadores está lá na nossa fanpage no Facebook, é só clicar no botão sobre. E se você tem uma banda na garagem, mande um e-mail para a gente, quem sabe ela não rola aqui nos BGs de algum episódio. Nesta semana é o Brutal Redneck, um cara lá de Londrina, ele faz uma parada muito bacana que chama Mashup. O que é isso? É criar uma música a partir da mistura de duas ou mais músicas. Oh, que interessante. É bem bacana. O Krauserbeck, dá um feidinho aí. Dá um gás. Música dele. Eu e você até tocamos o assunto em algum momento. A gente foi numa sala de teatro há um tempo atrás e a sala estava bem deteriorada. Cara, a maioria, pelo menos em São Paulo, não sei como é no resto do país. A maioria das salas que não são de comédia, salas novas, é um lixo. Não tem o nome de uma operadora, né? Isso, exatamente, o nome, o Alexandre sempre fala isso. Isso é verdade, cara. Eu tenho rinite brava, assim, né? É terrível a qualidade das salas. As cadeiras muito antigas, muito ratos. Exatamente. Já fui nesses teatros grandões, né, de patrocínio de operadora aí, que estão agarrados com uma operadora de celular, de telefonia e tal. E já fui nesses de nome de ator velho, cara. Sim. E esses, coitados, essa sala é passível de qualquer coisa. E é engraçado, porque sempre tem esse pessoal das antigas ali, aquelas assim, os madames mais blasés, que querem, de certa forma, ainda estar incentivando o teatro. Eu fico imaginando essas coitadas, essas senhoras ali, com a saúde já, sabe? Já debilitada. Esperando o cabo da boa esperança, tem que ficar aspirando aquele ar pútrefe ali. Porque ali rola de tudo, né, meu amigo? Aquele porque banco cheio de bolor. O banco é nojento, circulação de ar é péssima, enfim. E aí o futum dos atores que também não tomam banho direito. É tudo. A plateia. a plateia do mesmo nível, né? Os jovens badabauês. Isso, a galera. Com saia tie-dye. Saia tie-dye, unha do acaba pé grande. Acaba de sair, tava vendendo marica lá na Praça da República e vai correndo pra lá. Unha preta do pé. Exatamente. Esse é o naipe. Então, a qualidade das salas, eu tô falando aqui pro São Paulo, que olha só, deve ter, não temos os números aqui da quantidade de salas de teatro, muita, mas São sala, Paulo tem muitas salas de teatro. No Bixiga, na Bela Vista, exato. Muita sala. Eu fui no Bixiga, em algumas salas, e eu fui em todos os outros teatros que tem nome de ator velho, cara, e todos ruins, péssimos. Tão terrível. Fui de uma operadora um tempo atrás que era bacanão, as poltronas, sabe, poltrona de tipo cinema. Mas a peça geralmente é blockbuster, exatamente, né? Exatamente. E peça com um ator pica-grossa. Tá aí coçar, é só começar, essas porra que é chato pra caralho também. Não, nem foi, mas é mais ou menos por aí. Então esses teatros que tem esse aporte financeiro maior, você ainda consegue sair sem espirrar muito. Agora os demais, meu amigo, tá um lixo, cara. Teve um ouvinte da gente, o Cirilo Quirius. Ele nos contou que certa vez foi em um teatro no Centro Velho de São Paulo e pegou o chato. Ô, louco! Ele descobriu que no final de semana rolavam peças cabeçudas naquela sala. Porém, durante a semana, era teatro de sexo explícito mesmo. Só que eu volto, você chegou a sacar alguma peça de sexo explícito? Chegou a ver alguma, não? Cara, pagando não. Não. Eu já vi sem querer. Sabe que você entra num quarto... Opa! Não, mas o que acontece? Muito office boy, né? Matava tempo assistindo peça de putaria ali. Porque no centro. Porque o que acontecia? Iam uns tiozinhos pra lá, tiozinhos que gostavam de meninos. Isso. E eles ficavam lá masturbando os office boys. Vida, hein? Cara, o cara pegou chato lá, mas enfim. Outro ouvinte, o Marcos Lima, nos falou que estava em uma sala no bairro do Bixiga. Bixiga é um bairro famoso aqui em São Paulo, tradicional. E durante a peça, um puta pedaço do forro caiu na cabeça de um intelectual que deve ter ficado burro na mesma hora. Tomara. Pô, meu Deus. Quem é Karl Marx? Eu quero uma revista contigo agora. E é engraçado também que essas peças cabeçudas, né? Como tem nudez, né? Palavrão também. E muitas vezes de uma forma gratuita. É igual, não que a gente não gosta de ver, é ótimo. É igual a porno chanchada, apelava-se pra isso, exato, né? Nudez gratuita muitas vezes e palavrão o tempo todo, igual a gente aqui. A gente usa palavrão pra apelar também. É, porque não precisa ficar usando tanto palavrão, mas a gente acaba usando. Raça de filha da puta, né? Então, Alexandre, temos aqui um depoimento doentio de um depravado. Eu adoro, esses são os melhores. Eu só vou ler aqui porque é engraçado. E devo dizer que é deveras machista. Então, se vocês, garotas, não quiserem ouvir, é melhor pararem por aqui, que é realmente bastante machista, mas é engraçado. Então, vale a pena. Segurem-se. Não, deixe pra queimar seus sutiãs no final do episódio. Então, o cara teve coragem de botar o nome, é o Edilson Guzzo. Talvez ele tenha colocado o nome falso, mas tá aqui. Ele disse que nem é ouvinte do nosso podcast, mas a pedido de um amigo dele, ele resolveu nos contar o seguinte, abre aspas. Dá tempo de vocês não ouvirem, vamos lá. Gosto muito de teatro, principalmente os de putaria da região da São João, aqui no centro de São Paulo. Olá. Mas às vezes, para dar uma variada, afinal, um casal transando em uma balança de criança dentro de uma gaiola, usando vibrador para a dupla penetração, cansa um pouco. Então, para ele sair dessa mesmice, ele fala o seguinte, resolvi começar a frequentar os bares e teatros da galera que se julga intelectualizada lá na Praça Roosevelt. E ele fala o seguinte, no começo... Tem um bar lá, cara, que é... O marketing do bar foi o primeiro bar que a Elis Regina cantou. Eu fui nesse. Dá vontade de pichar embaixo. Foda-se. Então, voltando ao e-mail. No começo tive dificuldade de interagir com a galera, mas depois me liguei que é só ficar falando bem dos novos baianos, do PT e do Héctor Babenco, que você já é bem aceito. Puta, Héctor Babenco tá no pacote do Gerald Thomas. Ele é o Gerald Thomas do cinema. Exatamente. Então ele fala assim, eu fui tão bem aceito que em um mês tive um surpreendente número de 1.8 mulheres comidas por final de semana. Olha que estatística. Será que foi o Gallup que forneceu isso pra ele? Ai, cacete. Virei um Jedi na técnica de me passar por um cara inteligente, descolado, falando as mesmas coisas óbvias que o Caetano Veloso e a Frida Kahlo falam. Ou falavam. Ai, cacete. Passei o rodo naquele bando de mulher rasa que se acha apagu dos tempos modernos. Ai, cacete. Mas não é disso que eu queria falar. Gostaria de deixar registrado meu profundo descontentamento com a ditadura dos peitos pequenos que imperam nas peças pseudo-intelectuais. É peito pequeno e caído, né? Por que será, cara? Acho que é o padrão estético. Falta budget por silicone? Excesso de gravidade. Talvez, cara. Acho que é exatamente isso. Do corte comprido do cabelo das xoxotas eu até gosto. Pois o estilo Cláudio Hanna me agrada, é verdade, tudo pentelhuda. É mesmo, cara, eu falo, esse novo teatro de vanguarda é a porno chanchada... Do passado. É, cara, é a porno chanchada fora das telas. Voltando aqui, os micro peitos que toda atriz que se dispõe a mostrar tem me incomodado muito. Então, quando estou farto dos ovos fritos da Praça Roosevelt, volto para assistir às peças de sexo explícito do Cine Saci, onde meu intelecto não é bem-vindo, mas o meu dinheiro sim.